Nós vamos, irmãos, falar de um assunto aqui que já é conhecido no nosso meio. Se chama dúvida. A dúvida, irmãos, é como uma gripe que, se não for bem tratado, cuidado, pode virar uma pneumonia. Pode se tornar um caso mais grave. Uma infecção generalizada no pulmão. Se nós não vigiarmos, a dúvida, ela pode, irmãos, criar grandes problemas na nossa vida e precisamos tratar. Mas você pode até questionar: pastor, mas hoje não é a Santa Ceia do Espírito Santo? Sim, no final nós vamos ver a importância do Espírito Santo relacionada a este assunto. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 4, Tiago diz assim: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e se lhes há dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Pare, por gentileza, vamos entender. Irmãos, a dúvida é uma das dificuldades, umas lutas que a maioria, posso até dizer que todos nós enfrentamos. De vez em quando o inimigo, ele vem tentando gerar no nosso coração dúvida. Todos nós somos tentados a duvidar. Há pessoas que já duvidaram, já foram tentadas, melhor dizendo, a duvidar da existência de Deus. Não precisa me responder, mas eu posso afirmar com segurança que a maioria que está aqui já duvidou ou já foi tentado a duvidar da existência de Deus. Mesmo estando na presença dele, mesmo estando buscando a Deus, o inimigo de vez em quando traz aquela dúvida: será que Deus existe mesmo? Devido até algumas situações que a pessoa se depara, né, na vida, algumas dificuldades que se levantam, e naquele momento da dificuldade, o inimigo aproveita para tentar gerar uma dúvida no seu coração acerca da existência de Deus, como eu já falei. Dúvida relacionada ao casamento, ao cônjuge: será que esta é a pessoa de Deus para a minha vida? Será que esta é a pessoa que eu deveria realmente ter escolhido para casar-me com ela? Dúvida vem. Quantos que no casamento já enfrentaram isso? E quando a pessoa ela não cuida, aquela dúvida ela vai tomando uma proporção que leva a pessoa a tomar decisões erradas, atitudes erradas. Dúvidas relacionadas à salvação. Tem pessoas que, apesar de estarem na igreja, de terem recebido Jesus como Senhor e Salvador, terem sido batizadas nas águas, mas de vez em quando ela é tentada a duvidar da salvação dela. Não só a salvação, até mesmo de uma bênção que ela está esperando, que Deus já falou pela palavra que é dela. Mas de vez em quando a dúvida vem. O inimigo tenta gerar. Aqueles que fazem a obra, a dúvida relacionada ao ministério, a dúvida relacionada à missão que Deus tem. Será que Deus tem essa missão para mim? Será que é esse o chamado de Deus para a minha vida? Será que esse pastor é de Deus? Que essa igreja é de Deus? Enfim, a dúvida, irmãos, de vez em quando ela tenta tomar o nosso coração. O inimigo, de vez em quando, ele tenta gerar no nosso coração esse sentimento a fim de nos atrapalhar e de nos distanciar de Deus. O próprio Senhor Jesus foi tentado a duvidar, pessoal. Quando ele chega em Nazaré, a cidade dele, e no sábado começou a ensinar na sinagoga, pregar a palavra, e provavelmente Jesus começou a citar alguns milagres, alguns sinais que o Pai havia operado através dele, e os moradores que conheciam Jesus na sua infância e sabia da profissão dele começaram a dizer: ué, não é este aí o filho de Maria e de José? E não estão aqui entre nós seus irmãos? Estão aqui no nosso meio? Não é ele o carpinteiro? Aquilo que Jesus ouviu, claro que o inimigo tentou plantar dúvida no coração dele. Não só nesta ocasião de Nazaré, como na própria tentação no deserto. Quando ele foi levado, irmãos, para ser tentado pelo inimigo no deserto, a primeira tentação, irmãos, não foi transformar a pedra em pão. A primeira tentação foi a dúvida. Quando Satanás ele vem e diz para Jesus: se tu és filho de Deus, mande que estas pedras se tornem ou se transformem em pães. Ele não afirmou que Jesus era filho de Deus, mas tentou colocar uma dúvida: se você for, será que você realmente é filho de Deus? Será que realmente o seu nascimento foi um milagre? Então ele tentou gerar dúvida, não foi só uma vez, depois, outra ocasião, tentou gerar dúvida. Não só relacionado a essa situação, o nascimento de Jesus, como a sua própria missão. Quando Jesus estava no Getsêmani, Satanás veio mais uma vez para tentá-lo, tentou gerar dúvida no coração dele, e Jesus fez uma oração ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Ali ele estava sendo pressionado, a coisa era tão grave que as gotas de suor do Senhor se transformavam em sangue, diz a palavra. O inimigo estava tentando Jesus a retroceder, a duvidar da missão dele. E isso, irmãos, em toda a caminhada do Senhor Jesus, ele foi tentado a duvidar. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 4 que nós temos um sumo sacerdote que em tudo foi tentado, inclusive a duvidar. Jesus foi tentado a duvidar. Os fariseus, os religiosos daquela época, hoje nós conhecemos os fariseus. Nós sabemos que os fariseus eram falsos. Mas, inclusive, a palavra fariseu hoje ela tem uma conotação pejorativa. Se você chama uma pessoa de fariseu, ela se ofende. Que é isso, rapaz? Você está me ofendendo? Mas antigamente não. Era uma honra ser um fariseu. O fariseu eram homens de Deus, irmãos. Eram pessoas espirituais, bem conceituadas no meio do povo. É verdade, irmãos. Quando a multidão olhava para os fariseus, honrava, eram pessoas honradas. Eles tinham os melhores assentos na sinagoga. Eram pessoas importantes, que influenciavam outras pessoas. Aí, quando Jesus chegou, o que, que os fariseus diziam sobre Jesus? Que ele era falso. Os fariseus, homens de Deus, eles propagavam isso sobre Jesus. A todo tempo, irmãos, eles diziam que Jesus era falso. Quando Jesus expulsou um demônio, expulsava demônios, eles diziam: ele expulsa demônio pelo dedo, por Beelzebu, príncipe dos demônios. Dizia que Jesus, irmãos, estava endemoniado. É, pessoal. Então imagina você ouvir de uma pessoa influente no mundo religioso, uma pessoa que você olha e vê como homem de Deus, como mulher de Deus, que diz que você não é de Deus. Ou que diz que uma outra pessoa não é de Deus. Isso vai balançar, vai gerar dúvida em relação ao caráter daquela outra. Então Jesus a todo tempo foi tentado a duvidar, mas ele não duvidou. Amém, irmãos? E nós precisamos, amados, vigiar para não duvidarmos. A palavra aqui que acabamos de ler, olha o que o Tiago diz para a gente no capítulo 1. No versículo meia dúzia, falando de pedir sabedoria ou qualquer outro benefício, ele diz: peça, porém, com fé. Pare nessa vírgula. Nós sabemos que ele está se referindo à sabedoria. Ele está falando aqui de oração, pedindo a Deus sabedoria. Mas isso, para qualquer coisa que nós precisarmos pedir a Deus, tem que ser com fé. Aí ele prossegue dizendo: não duvidando. Então ele diz: você tem que pedir algo a Deus com fé, não duvidando. E em seguida, ele mostra, irmãos, a gravidade da dúvida, não só no sentido da oração, não só de impedir de alcançar aquilo que eu estou esperando de Deus, como também no meu relacionamento com Deus. A dúvida, ela influencia o meu relacionamento com Deus. Olha a outra parte do versículo que ele diz: porque o que duvida é semelhante ao quê? A onda do mar. A outra parte: que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Irmãos, a pessoa que duvida, irmãos, ele diz que é levada pelo vento de uma para outra parte. Tiago compara aqui a pessoa que duvida, irmãos, ele compara com a onda do mar. Ela não tem firmeza. A pessoa que duvida, ela não consegue se enraizar na palavra e nem mesmo em um lugar. Ela é levada pelo vento. O vento aqui representa dificuldades, representa tribulações, aflições que todos nós enfrentamos. Sim ou não, pessoal? enfrentamos ou não enfrentamos? Você concorda comigo? Quem concorda comigo, diga amém. Foi quem que disse assim, ó, no mundo tereis aflições? Quem disse? Quem disse? Jesus é ou não é verdade, pessoal? E ele não disse que no mundo nós teremos aflições? Disse. E nós teremos aflições. Então as aflições, o vento representa as aflições. A pessoa que ela tem a dúvida em seu coração, ela não consegue se enraizar. Qualquer vento, qualquer dificuldade move esta pessoa. Em outras palavras, tira aquela pessoa, irmãos, da presença de Deus. Precisamos ter cuidados. No Salmo 1, olha o que fala. Salmo 1, deixa marcado o Tiago aí. Salmo 1. Chegou lá? Quando o vento vem, quando a dificuldade surge, a primeira coisa que vem à mente da pessoa, e alguns fazem, é o que é? Deixar Jesus. Eu vou deixar Jesus. Eu vou voltar para o mundo. Como se deixar Jesus fosse resolver o problema. E às vezes a pessoa está tão cega que ela não percebe isso. Não vai resolver o problema dela. A solução não vai vir, pelo contrário, ela vai se colocar mais ainda nas mãos do inimigo. Então é o primeiro pensamento que é, ah, vou sair da igreja, vou deixar Jesus. É o vento veio, por existir dúvida ainda em seu coração, relacionada à salvação, à palavra ou qualquer outra coisa, o vento move essa pessoa, tira ela do lugar dela, da presença de Deus. Salmo 1, o que diz? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pare aí. Isso aqui, irmãos, por vários motivos. A pessoa é bem-aventurada por vários motivos. Por não andar segundo os conselhos dos ímpios. Porque o ímpio, irmãos, uma fonte ela não pode deitar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Ou ela vai dar água doce e água salgada. Se a fonte não é boa, provavelmente a água não é boa. Então o conselho, se é um ímpio, esse conselho vai te contaminar. Não se assenta na roda dos escarnecedores, porque vai te contaminar, vai gerar dúvida em seu coração. Não se detém no caminho deles, não para para ouvir exemplos, testemunhos. Por que não? O versículo seguinte: antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Quando você está plantado junto ao ribeiro, que é a presença de Deus, você se enraizou, é porque não existe dúvida. E para não existir dúvida, você precisa seguir esses conselhos. Primeiro, como ele diz, não andar segundo os conselhos dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores. Por que não? Porque aquilo que você vê e aquilo que você ouvir pode gerar dúvida no seu coração. Um outro conselho, o versículo 2. Mas medita na lei, na palavra. É o conhecimento da palavra, irmãos, que vai fortalecendo a nossa fé, que vai nos trazendo convicção, certeza. Quanto mais conhecimento você tem, mais certeza você tem. Amém? Quando você faz isso, você começa a se enraizar. Você começa a se enraizar. Não há dúvida, você vai se enraizando, ou seja, tornando-se mais firme. Enraizar significa isso, tornar-se mais firme. E quanto mais profundas as suas raízes, melhor será. Você vai dar o fruto na estação própria, certo? As suas folhas não vão cair com o tempo. Você sabe, olhando do ponto de vista natural, nós sabemos que as estações do ano influenciam, irmãos, uma árvore. Chega o período em que as folhas caem pela estação do ano. Mas quando você, no sentido espiritual, está enraizado, as suas folhas não caem. Você sempre dá fruto. Amém? A outra parte do versículo, melhor dizendo, o versículo 4, ele diz assim, ó: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. A moinha significa palha. Então ele está fazendo uma comparação com o servo de Deus, com o justo, com o ímpio. O ímpio, aquele que tem essa certeza no coração, ele está enraizado. Ou melhor dizendo, o justo está enraizado. O ímpio, aquele que tem a dúvida no seu coração, ele é como a palha que é espalhada pelo vento. Hoje ele está aqui, amanhã está ali, no outro dia colar, no outro dia colar. Ele não tem raiz. Ele não está firme na presença de Deus. Ele é espalhado pelo vento. Não vai a lugar algum. Como o Tiago disse, né? Esse homem não recebe nada de Deus. É como a onda. Vai, mas volta. Não tem firmeza. Não podemos permitir que a dúvida, irmãos, entre no nosso coração. Volta para Tiago, por favor. Inclusive ali no versículo 5 diz que os ímpios não vão subsistir no juízo. Por causa da dúvida, muitos no dia do juízo, irmãos, vão se perder. Porque viveu a sua vida toda com dúvida no coração, relacionada à salvação, relacionada a Deus ou qualquer outra coisa. Voltou para Tiago, ainda no versículo 6:12, ele diz: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante ao quê? O que duvida é semelhante à onda do mar. Preste muita atenção nisso. Por que que Tiago está dizendo isso? Porque aquele que duvida, ele até vai, mas ele acaba voltando. Ele acaba desistindo. A dúvida nos faz voltar atrás. A dúvida nos faz desistir dos nossos projetos, dos nossos propósitos. Quantos que começaram o ano de 2012 com um propósito firme no coração? Não, este ano eu vou fazer. Começaram, mas voltaram. Porque a dúvida tomou o coração desta pessoa. Quer ver um exemplo? Lá no Salmo 78. Povo de Israel. Irmãos, o que aquele povo viu Deus fazer, meu Deus, só coisas tremendas, coisas maravilhosas. O Salmo 78 descreve isso. Deus fez grandes sinais, grandes milagres. Mas ainda assim, com tudo que Deus fez, o povo pensava em voltar para o Egito. Por quê? Por causa da dúvida. A dúvida nos faz desistir. A dúvida nos faz voltar atrás. Existem grandes homens de Deus, irmãos, que desistiram do ministério por causa da dúvida. Não venceram a dúvida. Começaram a fazer a obra de Deus, mas com uma dúvida no coração. Será que Deus tem esse chamado para mim mesmo? A dúvida é tão grave que ela consegue nos cegar. Ela não deixa a pessoa ver o que Deus está fazendo na vida dela. A dúvida só faz a pessoa enxergar aquilo que não está acontecendo. Mas aquilo que está acontecendo, a dúvida não deixa a pessoa enxergar. Deus está usando, está falando através dela, está abençoando, mas ela ainda está com dúvida. Será? Será? Será? A dúvida faz com que a pessoa volte atrás. Voltando aqui, Salmo 78, o exemplo, irmãos, da nação de Israel, no versículo 41. Olha o que o salmista fala sobre este povo. Voltaram atrás e tentaram a Deus. Por que que eles fizeram isso? Ó, e duvidaram do Senhor de Israel. Eles voltaram atrás, eles tentaram a Deus. Até porque eles duvidaram de Deus. De tudo que Deus havia feito, o povo esqueceu. O versículo 42. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Esqueceram, irmãos. A dúvida fez com que eles se esquecessem. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. Esqueceram de tudo que Deus havia feito, todos os milagres. E quantos, irmãos, por causa da dúvida, têm esquecido? Já não lembram mais, irmãos, os sinais, das maravilhas, dos livramentos, do que Deus já fez. A dúvida faz com que a pessoa desista, irmãos. Faz com que a pessoa volte como a onda do mar. Foi isso que ele disse? Sim ou não? Ela vai, mas volta. Enquanto a dúvida estiver presente, sempre haverá obras inacabadas, irmãos, na vida dessas pessoas. inclusive as obras inacabadas, é um sinal de que existe dúvida. Ela vai, mas volta. Não duvide, meu irmão. Não deixe a dúvida tomar o seu coração. Volta, por gentileza, para o livro de Tiago. A pessoa que não duvida, irmãos, ela nunca desiste. Ela nunca volta atrás. Já a pessoa que duvida é como a onda do mar. Ela vai, mas volta. Nós temos um exemplo. Na quarta-feira retrasada, no culto da família, eu preguei aqui o texto de 1 Samuel, capítulo 30. Abra lá rapidinho, só para mostrar isso aqui para você. 1 Samuel, capítulo 30. Que fala sobre Davi. 1 Samuel 30. A pessoa que não duvida, ela não volta. Ela não desiste. Ainda que alguém tenha desistido, ela não desiste. Ainda que alguém tenha voltado atrás, ela não volta atrás. Chegou lá? 1 Samuel capítulo 30. Quem encontrou, diga graças a Deus. No versículo 1 diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto fogo, e levaram cativas mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estavam queimadas a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Pare, por gentileza. Quando Davi chega à cidade, ele encontra a cidade em ruínas, queimada, tudo destruído, e as pessoas que estavam na cidade, tanto as mulheres, as crianças, enfim, a família de Davi e a família dos demais que estavam com ele, foram levados pelos inimigos. Os inimigos roubaram tudo, uma situação grave. Davi, quando viu aquela situação, a Bíblia diz que ele chorou. O versículo 4 diz isso, ó. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Choraram, choraram, até que não houve força para chorar. Eu até comentei aqui na quarta-feira, Deus me fez entender que antes de entrarmos numa batalha para resgatarmos alguma coisa que perdemos, precisamos tratar os nossos sentimentos primeiro. Davi, quando ele chorou, ele estava colocando para fora o que estava no coração dele. Estava tratando os sentimentos. Tem mulheres lutando pelo marido, esposas lutando por seus maridos, porém com o coração magoado. Ou marido lutando pela esposa com o coração magoado, que ainda não perdoou. Está lutando para o marido voltar para casa, mas no coração ela não perdoou. Ela ainda está com o sentimento ferido. Ela tem que tratar primeiro o sentimento dela, para depois lutar pela volta dele. Por quê? Porque se ela ou ele continuar ferido, quando a pessoa voltar, vai acontecer uma nova separação. Então Davi chorou, chorou, chorou, tanto Davi como os demais, até que não houvesse mais força. Tratou os sentimentos, precisamos fazer isso. E aí o que fez? Foi para a batalha. Consultou a Deus, Deus deu a direção, foi para a batalha, para resgatar o que ele havia perdido, como a palavra nos mostra. Sendo que quando Davi sai para resgatar o que ele perdeu, saíram com ele mais 600 homens. Mas veja o que aconteceu no caminho. O versículo 10 diz assim: e seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Pare, por favor. Saíram 600 homens com Davi, sendo que no caminho 200 desistiram. 200 pararam, irmãos, porque já estavam cansados. Cansado talvez de lutar, cansado talvez de batalhar e não ver a resposta. Eles já estavam um tempo no caminho. Não foi andar daqui ao centro e cansou. Não, eram guerreiros. Eles estavam acostumados a andar de pé. Então eles andaram a boa distância, caminharam. Mas determinado momento no caminho, por causa do cansaço, eles desistiram, retrocederam, pararam, pessoal. 200 homens. Eu até entendo o seguinte, que não aconteceu de 200 uma vez, só pensar em parar. Eu acredito que começou com alguém. Alguém deve ter dito assim: rapaz, que é isso, irmão? Eu já não aguento mais, irmão. Já estamos não sei quanto tempo andando e não vê resultado nenhum. Ah, para mim não dá não. Aí começa um contaminar o outro. Você quer saber? Eu vou parar. Não, que é isso, irmão? Para com isso. Ah, não, para mim não dá. E para você? É, para mim não dá não. Aí o outro fala com o outro, fala com o outro, fala com o outro. 200 foram contaminados. 200, irmãos, de vez. Irmãos, quase a metade dos homens que saíram com Davi pararam. E pode influenciar uma pessoa. Já pensou? Você está com várias pessoas lutando com você, do seu lado, para resgatar a sua família. De repente você para, quase a metade desistiu. Você, poxa, por que eles desistiram? Aí você acaba pensando em desistir também. Ah, se eles dizem, eu também vou desistir. Pô, minha mãe não está mais orando pelo meu casamento, ela acha que não tem mais jeito. Ah, então não tem mais jeito. Ah, meu pai falou que não tem mais jeito, então não tem mais jeito. 200 desistiram. Mas Davi não desistiu, ele prosseguiu. O versículo 18: assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas duas mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para explicar, para ninguém se contaminar, né? Que diz aqui que Davi resgatou suas duas mulheres. Porque naquela época, irmãos, o entendimento que eles tinham era outro. Hoje, inclusive pela lei de Deus, não é mais permitido. O homem, ele é marido de uma só mulher. Amém, irmãos? Mas o que eu quero destacar aqui, que Davi resgatou tudo que ele havia perdido. Tanto Davi como os demais estavam com ele. Por quê? Porque ele não desistiu. Por que ele não desistiu? Porque não havia dúvida no coração dele. Quem não duvida, não desiste. Quem não duvida, vai até o fim, persevera, porque sabe que vai alcançar. Amém, irmãos? Volta por gentileza para Tiago. O que duvida é semelhante às ondas do mar, não é isso? Que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. O versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem que tem a dúvida no coração, ele está dizendo, não pense que vai receber alguma coisa. Não vai. E se receber, não é do Senhor. É o inimigo para iludir e levar a pessoa pelo caminho errado. Ele diz, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. No dia do juízo ele vai se surpreender. Ele diz que o homem com coração, com dois sentimentos ou com dois entendimentos, ele é inconstante, no versículo 8, em todos os seus caminhos. Em todos os caminhos dele, em tudo que ele se dispõe a fazer, ele é inconstante, não é uma pessoa firme. É aquela pessoa que não passa segurança para ninguém. É inconstante no seu relacionamento, é inconstante no seu trabalho, profissão, é inconstante em todos os caminhos dela. Tudo relacionado à vida dela. Os caminhos falam das áreas da sua vida. É, família, trabalho, tudo. Em todos os caminhos é uma pessoa inconstante. Ela não consegue realizar nada, não constrói nada, não conquista nada, ela não sai do lugar. Amado, você tem que vencer a dúvida. Você não pode permitir que a dúvida continue em seu coração. Como havia dito, a dúvida, irmãos, é uma gripe que, se não for tratada, vira uma pneumonia, se torna um caso mais grave, leva a pessoa, irmãos, a se afastar, a perder a salvação. Não é só relacionado, irmãos, à bênção, principalmente relacionado à salvação. Ela tem que analisar isso e vencer a dúvida. Agora, o que eu preciso fazer para não duvidar, pastor? Faça como Abraão. Em Romanos, no capítulo 4, eu vou citar porque você já conhece, no versículo 20, Romanos 4, 20 diz que Abraão, ele não enfraqueceu da fé, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido dando glórias a Deus. O que Abraão fez para não duvidar? Ele já dava glória a Deus antes mesmo de ver a bênção. Ele já começava a agradecer a Deus pela conquista, pela vitória, antes de tê-la na mão. Então, uma forma para você não duvidar é glorificar a Deus pela vitória antes que ela venha, mesmo que os seus olhos não tenham vendo. Pastor, mas e se a dúvida já entrou no meu coração? E se a dúvida já está plantada? Eu estou com dúvida. Dúvidas relacionadas ao meu casamento, pastor. Eu olho para o meu marido, eu olho para minha esposa, não sei se ela ou ele é a pessoa de Deus para a minha vida. Pastor, eu estou com dúvidas relacionadas à minha salvação. Eu não sei se eu estou salvo. Se eu partir hoje, eu vou ser salvo. Eu estou com dúvidas, pastor, relacionado a Deus, à existência de Deus, ou qualquer outra coisa. O que é que eu devo fazer? Confesse isso para Deus. Faça como Tomé. Abra em João capítulo 20. Evangelho de João capítulo 20. Para quem não tem dúvida e não quer duvidar, faça como Abraão, glorifique a Deus antes de ver a bênção. Para quem a dúvida já entrou em seu coração, faça como Tomé, confesse. Confesse mesmo que está duvidando, que não existe certeza, amém? Dúvida é isso, né? Só existe a dúvida onde não há certeza, não é isso? João, Evangelho de João, o capítulo 20. Depois que Jesus ressuscitou, se revelou aos discípulos, aí os discípulos falaram com Tomé o que havia acontecido. Vamos ler do versículo 24 para entendermos melhor. João 20, o versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. O Tomé estava expondo uma situação que ele estava vivendo. Realmente existia dúvida. Ele não ocultou. A Bíblia diz que aquele que encobre as transgressões nunca prosperará. Ele expôs para ser sarado. Ele contou o versículo 26. E 8 dias depois estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: o que Jesus disse? Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chegada a tua mão e mete-a no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Pare, por gentileza. Tomé, irmãos, ele expôs a situação. Ele realmente não estava crendo. Ele realmente não tinha certeza da ressurreição de Cristo. Jesus veio e tratou aquele sentimento no coração dele. E isto só foi possível porque Tomé se expôs. Eu até acredito que existia outros que não viram, irmãos, que também não estavam crendo. Mas ele veio 8 dias depois e se revelou a Tomé. E aquela situação foi resolvida. A dúvida, ela só é resolvida quando você pergunta, quando você se expõe. Olhando do lado natural, se um aluno na sala de aula tem dúvidas e não pergunta ao professor por vergonha ou por qualquer outro motivo, ele vai para casa com dúvida. Ele vai fazer a prova com dúvida e corre o risco de ser reprovado por causa da dúvida. Se existe dúvida no seu coração, você precisa expor ao Senhor: Senhor, eu tenho dúvida, me ajuda. Ele vai te ajudar. Ele vai tratar isso em seu coração. Agora entra aquela questão: pastor, o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Nós sabemos que a dúvida é uma semente do diabo, pessoal. Que de vez em quando, como vimos no início da mensagem, de vez em quando ele tenta plantar essa semente no nosso coração. Mas a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Se estivermos cheios do Espírito Santo, não haverá lugar para o diabo. Olha o exemplo do próprio Tomé. Por que o inimigo conseguiu plantar dúvida no coração de Tomé? Porque no momento em que Jesus veio da primeira vez, ele não estava presente. E Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, porém Tomé não estava com eles. Olha o que mostra aqui o versículo 19, mesmo capítulo. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cercadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, o que Jesus disse? Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Percebam que até os discípulos a princípio estavam meio duvidosos. Jesus mostrou as marcas. O versículo 21, disse-lhes pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Tomé não estava ali. Naquele momento em que eles receberam o Espírito Santo, Tomé não estava presente. Nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Ele é o nosso professor, é o nosso ajudador, esclarece todas as nossas dúvidas. Seja cheio do Espírito Santo. Daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia e vamos buscar mais. Mas antes eu quero fazer uma oração com você. Fique em pé, por gentileza. Isto. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Feche os teus olhos. Liga o seu pensamento em Deus. Abra o seu coração para Ele. Querido Deus, nós ouvimos a Tua palavra, que nos trouxe um entendimento, Senhor, tão importante para nós. Meu Deus, eu sei que o inimigo tem tentado muitos, há muitos aqui a duvidar. Há muitos, Senhor, que o inimigo tem tentado plantar no coração uma dúvida em relação à salvação, até mesmo, meu Deus, em relação à Tua existência. Assim como a nação de Israel, que infelizmente, meu Pai, duvidaram e por este motivo voltaram, retrocederam, desistiram. Assim, meu Deus, a Tua igreja também tem sido tentada a duvidar. E muitos, meu Deus, estão duvidando. Duvidando da Sua volta, Jesus. Que um dia o Senhor vai vir entre as nuvens para resgatar a Sua igreja. Duvidando da salvação. Duvidando da Tua palavra. Então eu oro neste momento pedindo ao Senhor que venha com a Tua presença, envolvendo, meu Deus, o coração de cada pessoa, ajudando, meu Deus, esta pessoa a vencer a dúvida. Meu irmão, fala com Deus agora. Se existem dúvidas em seu coração, fala para Deus, fala para Ele. Aonde, qual é a área da sua vida que você tem duvidado? Deus vai te ajudar a vencer a dúvida. Deus vai te ajudar a passar por cima desta situação. A dúvida está impedindo o teu progresso. Está impedindo você de alcançar o que Deus tem para a tua vida, meu irmão. Em coisas grandes que Deus deseja realizar na tua vida, não pode realizar porque você tem duvidado. Vença a dúvida. Vença a dúvida colocando diante de Deus o seu coração. Colocando diante de Deus a sua vida. Vença a dúvida agora. Fala mesmo para Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ajuda, Senhor, ajuda o teu povo, meu Deus, a vencer a dor, a remover tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, a vencer as dificuldades que se levantaram,